programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Kenny News, hoje uma terça-feira, dia 12 de março de 2019, e a notícia dessa vez... Dessa vez nós temos os Estados Unidos não tem mais a obrigação de reportar a morte de civis por drones. E eu sou o Gregório. Ué, você não vai falar nada? Não, não tô... Sem comentários. Tá bom então, eu sou o Bernardo. E esse é o Kenny News. Eu tô esperando o maior comentário aqui. Moleque, continua, ué. Bernardo confuso. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então nós tivemos no dia 6 de março o nosso querido presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que assinou uma ordem executiva que revoga a política iniciada por Obama em 2016, que obrigava o chefe da CIA a relatar mortes de civis fora de zonas de guerra por drones estadunidenses. Fora de zonas de guerra? É, porque se for dentro da zona de guerra é efeito colateral, tá ligado? É, acho justo. Você tá dando tiro em... Não sei, quantas mortes foram registradas até agora por drones? Mortes? Tipo... Ou mortes? É. Como qualquer tipo de morte? Qualquer drone? Que... Não, drones que realmente tinham que ser catalogados pelo cara da CIA. Não, por exemplo, se o drone tá fazendo algum exercício contra tráfico de drogas, ele pode matar um civil fora de uma zona de guerra. Entendeu? É, mas quantas vezes isso aconteceu? Eu queria ter esse dado. Eu acho que eu pelo menos não achei esse dado. Nem deve ter acontecido essa merda. Você que pensa. E agora a gente nunca vai saber, inclusive. Acho que morre mais gente atropelada por tanque de guerra do que por isso. Pô, mas aí você tá falando de guerra, pô. Você tá falando de civil morto. Não, não, não, eu tô falando. Ninguém usa tanque de guerra sem estar em guerra, porra. Vou lá na padaria com meu tanque de guerra, cara. Tem países que você não conhece que eu aposto que é permitido andar de tanque de guerra. Deve ter atropelamento pro tanque de guerra. Galera falando, não, mano, vamos lá. Vamos fazer certeza. Vamos pra balada. Rússia? Antiga. Você lembra de Vladivostok no War? Então, aposto que invade Vostok. Vladivostok no War. Vladivostok no War. É permitido andar com tanque de guerra. 100% verídico. Melhor cartografia já existe. Eu gostei, foi de um jogo de tabuleiro que eu vi, um jogo online de tabuleiro, que tinha uma Groenlândia do lado do Brasil, tinha um novo continente entre a África e a Oceania. Era divertidíssimo o mapa. As Ilhas Britânicas estavam no meio do Atlântico. Eu queria conhecer o homem que desenhou o mapa. Eu queria apertar a mão dele. É o meu herói. Peraí que eu esqueci um hífen, eu não posso deixar isso passar. Então, o presidente chamou a política de supérflua e distrativa, além de, segundo ele, não aumentar a transparência do governo. Realmente, eu acho que é sempre bom, né, cara? Não, mano, eu acho que é sempre bom você falar, gente, se vocês matarem alguém sem querer, que não tem nada a ver, eu acho que é bom você relatar este fato. Pois é, cara. Mas aí, automaticamente, a família da vítima já não vai prestar essa queixa e já não vai ser... Mano, você tá no meio do Iraque. O que você vai falar com quem, caralho? Mas no Iraque, realmente, quem vai falar com quem? Então, não faz diferença. Você, isso é a forma do governo, o governo se manter ali e falar, gente, eu matei alguém sem querer aqui, foi mal. Aí não deveria estar nas costas do governo do outro país, por exemplo? Não, foi os Estados Unidos que matou, porra. Foda-se você falar, os Estados Unidos matou a gente daqui, pô. Então, mas como é que o governo vai saber quem matou os Estados Unidos? O outro governo do local não tem como saber tudo que os Estados Unidos estão fazendo. Não, mas é que eu tô falando o seguinte. Morreu uma pessoa. Ninguém prestou queixa. E se prestou queixa, já sabe que a pessoa morreu e vai procurar a causa, né? É o que eu espero, né? Não, necessariamente. Você tá falando como se tivesse tudo bem. Mas se você tem um drone em cima de você, eu acho que na sua região não tá tudo bem. Eu acho que você não vai, no dia seguinte, na delegacia da polícia, dizer, ó, gente, teve um drone aqui que matou minha tia, então... Tia Quartinha tava aqui e ela foi assassinada por um drone. Estadunidense, inclusive. Nessa tal situação, qual é realmente a necessidade da parada, tá ligado? Eu saber que o meu governo está matando inocentes em outro país, eu acho que essa é uma grande necessidade. Você já sabe disso. Então, mas eu sei abstrata, eu sei falar de forma abstrata. Meu governo está matando gente. Mas quantos? Onde? Por quê? Ah, cara, eu já não sei. Pra mim não deveria nem existir o governo, mas vamos lá, né? Pra mim deveria existir o governo. Ué, tá vendo? Ele tá matando pessoas com drone. Você quer que ele exista? Ué, mano, você acha que as pessoas não vão matar as outras com drone sem governo? Claro que não. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é comprar um drone pra matar os outros. Eu faria. Pois é, porque você não tem ética. Ninguém tem, mano. Seu anti-ético. Mas vou continuar. Eu ainda acho que é realmente uma lei desnecessária. Dependendo do quanto de gasto que ela leva... Não tem gasto nenhum, é só você registrar alguém que você matou, não tem gasto. Ah, cara, nunca é assim. Nunca é assim. Não é assim? Nunca é tão simples assim. Como é que seria o gasto nesse período? Provavelmente tem uma puta parada de tipo, de saber quem é, um monte de coisa. Não, não é se você assassinar alguém, eu acho que é bom você saber quem é e você fazer os períodos. Isso não é gasto desnecessário, isso é você fazer a justiça. Você tá basicamente falando, cara, que a gente devia fazer o caminho mais barato de ignorar de que a gente tá matando inocentes. Não é isso que eu tô falando, cara. Não, tô foi exatamente isso que você acabou de falar. Primeiro, você já invadiu um país. Segundo, você tá com a arma pesada lá. Terceiro, você tá matando pessoa com... Você tá com drones lá atirando. De mínimo é catalogar as pessoas. Você já tá lá pra matar mesmo. Então, mas eu tenho que saber com quem que eu tô matando. Meu governo tá matando gente de outro país. Eu quero saber com quem que ele tá matando, ué. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Foi completa a vida de você que não foi morto pelo drone. Mas exatamente, cara. Pra pessoa que foi morta pelo drone também não faz diferença nenhuma ser os Estados Unidos, porque não vai indenizar nada mesmo. Eu não sei quais são as leis. E outra coisa, você saber o que o seu governo tá fazendo em outro país é completamente essencial, pô. Pero no mucho, né? Principalmente nesse caso, você já sabe o que tá acontecendo na real. Mas você não sabe qual que é o impacto, você não tem dado? Como é que você sabe qual que é o impacto? Como é que você sabe o que tá acontecendo na real se você não tem nenhum dado pra se basear? É assim que funciona. Inclusive, isso não foi criado pelo Obama pra dizer, não, a gente é legal, a gente vai registrar mortes. Isso foi a proteção do Obama pra acabar com as críticas ao programa de drones dos Estados Unidos. É, sei lá, ainda eu tô muito... Porque se você simplesmente falar, não matei ninguém, tá? Qual que é a sua base? Você não registra? Então não tem como saber se você matou alguém ou não. A parada é que, tipo, você sabe como é que é essas vezes desde sempre, né, mano? Ele já. Primeiro, isso que eu tô falando, cara. Ele já invadiu, ele já tá matando as pessoas, ele não tá catalogando todo mundo, ele não tá registrando todo mundo. Então, mas essa lei permite que ele catalogue menos gente ainda. Pois é, e vai fazer. Se o problema é de catalogar as pessoas, essa lei diminui o catálogo de pessoas. E é realmente necessário? Se ele que já tá fazendo a merda de estar lá? Pra mim, pra mostrar o tamanho da merda, é completamente necessário. É no sentido de, tipo. Olha, você joga porrada de metal pesado no rio, mas você é obrigado a quantificar a quantidade de chumbo. Vai fazer a diferença? Não. Ah, é pra saber o quanto esse rio tá intoxicado por chumbo. De chumbo. Então. Exatamente, mas e o arsênico? É, e os outros metais mas pesados? Mas aí o seu argumento mercúrio. Não faz sentido pra eu não registrar. Ele faz sentido se eu quero expandir o registro, entendeu? Não faz... Tipo, eu preciso que isso seja registrado. Ah, tá sendo pouco registrado, então vamos acabar com o registro? Não, vamos expandir o registro. Não, aí você não tá entendendo, a parada é parar completamente a poluição. Você não tá entendendo. Então, mas a gente vive num mundo real que não dá pra parar completamente a poluição, entendeu? Pois é, então, fica combatendo. É através dos dados das consequências de uma guerra que você cria apoio popular pra acabar com a guerra. Vi de Vietnã, o Vietnã só teve todo aquele... contra a guerra do Vietnã, porque as pessoas começaram a ver as consequências da guerra do Vietnã. Eu acho que primeiro a gente tinha que ter a quantidade de pessoas que foram mortas por drones realmente. Pra gente ter, tipo, um dado pra se basar, tá ligado? Pra mim não faz sentido esse argumento, tipo, ah, é pouco. Tá, se é pouco, a gente precisa expandir mais. Além disso, não fazer isso. Pra mim não faz sentido esse argumento. Não vai expandir mais que isso. Não vai. Tá, cara, imagina mas não... cada soldado. É como se você falasse, tá, a gente não consegue ir pra frente, então a gente vai ir pra trás e vamos sacrificar tudo que a gente conseguiu até agora. Não, não faz sentido. Você não tá entendendo. Não é esse o princípio, cara. Não é tipo, vamos parar de fazer a parada. Você acabou só de falar resolver, que mesmo se cessar. Não, se cessar o negócio, porque fica. Então, cara, tipo, mas o jeito de você convencer a população a fazer pressão política pra cessar é ela ver as consequências daquilo. A população já tem total capacidade de fazer não pressão. Não tem, cara, antes da guerra do Vietnã, você sabia quantas pessoas morreram? Sabia, mas você via a morte delas? Não, a partir do momento que você via as pessoas morrendo e quantas morreram, que você começou a ter um apoio anti-guerra. Você precisa que aquilo chegue. Você não precisa saber, tipo, ah, morreu tanta gente na guerra, foda-se. Não, você tem que ver. O ser humano, ele é emocional. Você tem que fazer ele chegar perto da situação. Então, mas olha esse caso dos drones, cara. Teve alguma manifestação pra acabar com os drones desde que começaram a catalogar as mortes com os drones? Ou essa lei só foi feita pro tipo, ah, vamos mostrar que a gente tá fazendo a parada correta, tanto que a gente cataloga? Então, foi exatamente isso que eu disse. Então, é isso que eu tô te falando. A lei foi criada pra defender o programa de drones. Então ela é realmente necessária? É, ué. Independente dela, não aconteceu o programa de drones. Não sei, não, aí é história alternativa, claro, não tem como saber. Mas claro que ia. Ela não, vai continuar acontecendo mesmo com esse decreto. Então é a mesma coisa, eu falar que se a Guerra do Vietnã não fosse registrada, ia acontecer de qualquer jeito. Não aconteceu, tanto que você teve oposição popular à guerra. Tá, mas você tá pegando um exemplo da Guerra do Vietnã, eu tô pegando uma parada que, tipo, é uma guerra super fuja, tá acontecendo exatamente nesse momento e ninguém tá muito se importando. Então, mas a Guerra do Vietnã, antes de as pessoas terem imagem da Guerra do Vietnã, as pessoas estavam um pouco se importando pra Guerra do Vietnã. Mais ou menos, né? Porque tava um soldado pra caralho lá, né? Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ver estes soldados, que elas começaram a se revoltar. É a partir do momento que a pessoa vê o que está acontecendo, que ela se revolta. Se for só um conceito abstrato, ah, tem gente morrendo na guerra, foda-se. Exatamente, mas é isso que tá acontecendo agora, velho. É só gente morrendo na guerra. Então, o jeito da gente acabar com essa ideia abstrata, tipo, gente morrendo na guerra, foda-se, a gente saber quem está morrendo, como? Era inocente? Era combatente? Mas não vai saber. Se era combatente? Mas não vai saber. Então, mano, mas essa lei é pra saber. Mas não sabe. Mas essa lei é pra saber. Não é suficiente. Então, você, a gente volta pra discussão de que se a gente tem pouco, não faz sentido lutar pra não ter nada. Eu tenho que lutar pra ter mais. Não é. Não é isso. Isso é uma lei funcional de verdade ou uma lei pra poluição jurídica, só pra falar que tem? É uma lei funcional de verdade, ué. Como assim? E você tem dados? Assim, você tem dados? A lei existe, eu faço. A lei não funciona. Qual que é o seu trabalho? Mas tem os dados que as pessoas foram? Oi? Tem os dados? Tem. É isso que eu queria saber. A CIA era obrigada a reportar os dados. Mas quantas foram as pessoas que reportaram? 15% das mortes por drones em 2012 foram de civis que não estavam envolvidos na luta. E quantos são? São 15% de 2.551. Tá, beleza. Tem esses dados, mas sabem quem são as pessoas? E faz diferença se fosse, por exemplo, morta por um tiro de bala? Não ia fazer diferença. Então, cara, mas hoje em dia quem mata cada vez mais, quem mais mata é drone. É a mesma coisa de eu registrar mortes por tiro de bala. Só que agora o drone é uma quantidade suficiente pra ele ser relevante. O drone é coisa extremamente recente de ser usado em massa. É, pois é. Pode até fazer sentido, mas pra mim não ia fazer muita diferença, no final das contas. Cara, mas o seu argumento pra não fazer diferença é falar que é pouco. Mas se é pouco, por que eu vou sacrificar o pouco que eu tenho? Pois é, é complexo. É tipo, qual é a real eficiência de ter essa lei no papel, cara? Você ter todo esse o gasto com a lei, o gasto com fiscalização, porque não é barato. Cara, é barato. Eu duvido que o gasto disso aqui seja grandes coisas. Principalmente pois comparado ao gasto militar da invasão de outros países, então, né? Pois é, olha isso que eu tô falando. Se ficar pegando migalha do pão, é retardado. Não, cara, você acabou de falar, se é migalha do pão, vamos gastar com alguma coisa, porra. Eu tô gastando várias vezes o PIB de vários países em gasto militar pra invadir outros países e eu não vou nem registrar o que eu tô fazendo. Basicamente, você já fez a merda, tu faz o que vem depois. Não, eu tenho que saber o que é a merda que eu fiz. Como é que eu vou me opor, ou se é a favor, se eu não sei o que tá acontecendo. Não. Olha só, eu acho que é diferente nesse caso. O governo tem os dados. Não, mas esse dado, ele não tem. O cara da CIA pode simplesmente não reportar. Ele não precisa reportar o dado. Ele não reporta pras pessoas, né? Ele não reporta pra ninguém, ele não anota, ele não fala, ah, matei 50 civis. Eu tenho que pesquisar mais de relance, assim, eu não consigo chegar a muita conclusão, não. Eu sei que, tipo, cara, no meio de uma guerra que morreram 2 mil pessoas, você tá morrendo de drone, você tá morrendo de tiro, pra mim... Não, drone é uma morte muito específica, inclusive. Na verdade, todas as mortes que tem é mais fácil de ser registrado, imagina. Ah, pode até ser, né? Eu acho que mais difícil só é com bomba mesmo. É, mas ataques em grupos E bomba é difícil pra caralho você realmente determinar quantos morreram. E quem matou. Mas drone é fácil, é uma parada mega específica. É, pode ser. Você aí que está nos ouvindo, deixe nos comentários a sua opinião, que a gente vai ficar satisfeito de ouvir opiniões divergentes ou convergentes. Ou não. Ou transversais. Hoje a gente vai invadir sua casa e te torturar até a morte. E não vamos registrar, porque eu não acho que precisa. Só se usar drone. Se for nós mesmos, vai ter que registrar. E só um dado aqui pra terminar, pra você ver o aumento do uso do drone, que nos 8 anos do governo Obama, nós tivemos... Obama, né? Obama. O cara que criou a... O escola, né, mano? Ele criou a cerveja. Dos 8 anos de governo Obama, nós tivemos 1.878 ataques com drones. Nos 8 anos. Agora, nos últimos 2 anos do governo Trump, nós tivemos 2.243. No governo Obama, nós tivemos 1.878 ataques durante os 8 anos de governo Obama. Nesses últimos 2 anos de governo Trump, nós tivemos 2.243. Se você fizer uma média por 2 anos dos ataques durante o governo Obama, nós tivemos um aumento de 80% daquela época, que não é questão de culpa do Obama e do Trump, é questão do aumento do uso da tecnologia. Nós tivemos um aumento de 80% do número de ataques feitos por drone. Algo me diz que o presidente pouco controla do que é feito com o exército, tá ligado? É, tipo, basicamente isso. Foi basicamente trocar morte por soldado atirando por drone atirando, é isso. Pouca influência vai ter, por exemplo, o presidente sobre as Forças Armadas nos Estados Unidos. Sim. Que é uma organização muito grande. Até porque maior do que o próprio governo. Até porque o Trump tá até tentando diminuir as expedições militares dos Estados Unidos. Então, não é culpa dele o aumento. O aumento é simplesmente o uso da tecnologia sendo aumentado porque ela ficou melhor. É isso? É isso. Então, nós vamos ficar por aqui. Depois de muita discussão, poucas conclusões. Como nos vemos no próximo programa. E falou. Até. Falou.